Cotidiano violento, veneno 100%. Cotidiano violento, veneno 100%. É nóis mesmo. Manicômio do gueto, cangueiro, tamo de volta. Tião falando a real, nós escrevendo por linha torta. Tem malandro demais, fazendo os corres sem sucesso. Por um passo falso, não adquire seu progresso. Quero ver quem tá no bang, tamo junto, firmão. Da minha parte, tá ligado, maior satisfação da MR. Repente cheio, tá ligado, viu? De formação pros vacilão, receitamos Douril. Tamo no corre, se pá, então já pega essa. Sem idade, passo largo, pra que no meio tropeça. Represento uma pá, tô no corre, não é de agora. Manuseamos mais, antigamente era as pistolas. Resgatado no rap, sem fuga do manicômio, foragido, procurado, me escondendo do demônio que veio pra atazanar, pra fazer o que ele quer. Mas comigo não se quer, graças a Deus eu tô de pé. Veste a bombeta e as calças largas, mano, vamos pra guerra. Manicômio do gueto, gangueiro, então sai da reta. Que as tortura vem de blazer, que as balas foram os barracos. Madrugada sombria e gelada, com a morte com a foice rondando do lado. É, fica ligado, né, irmão, ou vai pra forca. Porque aqui só para em pé quem não paga de vida louca, porque aqui se vive poucos. Gargantilha, tu já viu? Falou demais, subiu o gás, vai pra puta que eu pariu. Meu parça, não marca a boca, que a chuva de ponta oca. Estraçalha com teu barraco, varando o pescoço a boca. E não existe peita de força que prenda os truta de ferro. Na esquina do manicômio, trepado com vários berros. Transtorno pelas vielas, onde a fome deixa sequelas. Fascista espalhando fake, pregando ódio na tela. Te acorda, não é novela, doença não é mental. Alvorada RS, racista que vai pro pau. Aqui na área é tenso, piora quando anoitece, esquadrão de extermínio, fardas, armas e caps. Manicômio do gueto, assassino no escuro. Canivetes que brilham nos corações que perfuram. Acerta de conta, gangueiro, guerreiro. Quem tá nesse meio não pode moscar. Com sangue no olho, na pura moda de dentro do gatilho. Começa a rezar, é o bang louco letal. Psicopata infernal, verso insano, sanguinário, psico, débil mental. Gang, gang, gang, clique, clique, bang, bang. Milícia armada invadindo as áreas, queima de arquivo, não deixam refém. Gang, gang, gang, clique, clique, bang, bang. Moleque fudido no tiro, paga de bandido, que seu tem claim. Só observa a arrogância, chacotrap de batalha. Nego velho, militante que passa um pano por migalhas. Essa porra tá uma loucura e tá virado num hospício. Life, mano, vida difícil. Eu nunca vou respeitar esses falsos senhores. O Gamber entra na comunidade com uma paleta de cores. Talvez se tivesse mais incentivo na favela, artistas não trabalhariam por um pão com mortadela. Tente não enlouquecer no manicômio do gueto. Alguns na camisa de força e outros no saco preto. E nós, bem no meio dessa zona de conflito, onde o favelado é réu e o playboy é veredito. 6 da manhã, o ponto lotado, cheio de gente pra ir trabalhar. Quem nasceu pra ser ladrão de parada nunca vai ser Fernandinho Beirama. É tudo tão natural, quem dera não tivesse fim. Não sei se eu nasci pro rap, ou se o rap nasceu pra mim. E o maior paradoxo da periferia é o menor com o peito cheio e a barriga vazia. O quanto as madame vem, pensa que judiaria, mas nenhuma delas ia assumir a nossa cria. Madrugado, o clima é tenso, anjo do mal vaga armado. Proteja a própria vida, não seja escravo do diabo. O pão amaldiçoado e repartido na quebrada. Só lotou a mente de ódio e os de 30 da quadrada. Vendo sangue na calçada e os buracos nos tijolos. Só retrata a filial do inferno e frente esgoto. Desviado o corpo morto e tampa os olhos das crianças. Pra não vir a redação nas ideias de esperança. Pá, Diegão, não tem perdão, é sem massagem, pau no gato. No crime organizado, não tem boi pra esse safado. E quantos se foram assim, na ideia de impressionar. Se não é ficar suave, cada um no seu lugar. Já vi pilantra apanhar e empenhar. Nega véia, nada que passa batido vai pagar pelas tuas pedras. Meu rap não é motivo e nem incentivo violento. É pra mostrar a realidade do manicômio do gueto. Assalvado, aliado, gangueiros da viela. Manicômio do gueto, soltou os loucos da favela. Escancarando a sequela do morro, ruas de terra. No escuro do beco, bolando os planos de guerra. Aqui o bicho pega a cena, mano, não é light. Quando os homens invadem, são covardes na maldade. Periferia lá do sinistro, na noite não tem registro. Fica esperto, ligeiro, pra não ser confundido. A bala tá com medo, solta, não dorme de toque, não paga de trouxa. Vários guris sem freio na boca, se candidatando pra ser vida louca. O clima é tenso, bicho velho, impera e qualquer quebra. Bem-vindo ao manicômio do gueto, formando soldados pra guerra. Lei da selva é assim, nu e crua, sem massagem. Os guris sabem o jeito e tão tirando vantagem. É o retrato da sociedade, não vem de mimimi. Luciano Preto, RP, comando preto até o fim. As grades kamikaze no universo da loucura. Nada mais faz sentido, moda decapitação. Zé fértil como terra preta, mente do vilão. Tá de adubo suculento a dois palmos do chão. E Cristiano Ronaldo jogando via PPV. Não é roubo de português, semblante de Afeganistão. Tiro livre pelo Brasil, que fita linda de oitão. É Que o saco não lava o pé porque não sobe água no morro. Mas malandro é o gato do compensado. Sem fogo, bem-vindo ao gueto original. Gangueiros do manicômio, psicopatas da viela, separando almas de corpo e like. Que adianta camisa de força, mente e a macro, corpo rico, mente pobre, fazendo estrago nos legados. Mais pesado que o tapa do Kong, fudendo os doutorados, ideologia da rima seca.